sabe que o teu pastor sou eu. Você que foi influir no meu bem-querer, logo você que eu sei que não pode ser. Você chegou muito tarde, tem dono pra lhe cuidar. Não é que eu seja covarde, mas devo renunciar. Seu destino está traçado, para que modificar? Logo você que foi influir no meu bem-querer, logo você que eu sei que não pode ser. Você chegou muito tarde, sem dono pra lhe cuidar. Não é que eu seja covarde, mas devo renunciar. Seu destino está traçado, para que modificar? Há outro que talvez lhe tenha menos amizade, porém tem os direitos que lhe deu a sociedade. Não fique no meu caminho, não queira com seu carinho a nossa vida arruinar. Seu destino está traçado, para que modificar? Amizade, porém tem os direitos que lhe deu a sociedade. Não fique no meu caminho, não queira com seu carinho a nossa vida arruinar. Seu destino está traçado, para que modificar? Prostrado a teus pés com fervor, o teu sorriso de criança, vou gemendo de dor e na esperança de um dia melhor, unido a ti, tu és toda a fé que eu perdi. Mostra o semblante sedutor, acalma minha alma, concede ao menos a este amor a doce esmola de te ver, e um coração tão infeliz por te adorar, perdido embora te desejo, bem sabe que não merece a maravilha dia do teu beijo e pede ao menos um olhar. Eu te suplico, te imploro, te rogo, prostrada, teus com fervor. O teu sorriso de criança, vem, vou gemendo de dor e na esperança de um dia melhor. Unido a ti, tu és toda a fé que eu perdi. É, eu vi o regato chorando quando tu fostes banhar. Chorava o pobre regato por não poder te levar. Mas ela está curtindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mande um e-mail para nós e solicite músicas, gentil ouvinte. O nosso e-mail é este, uspfm@sc.usp.br. E nós estamos enfocando os CDs que nos foram enviados pelo colecionador, pesquisador e divulgador da música do passado que reside na Supercap, o senhor Cícero Xavier. E esse CD nos dá a voz bonita do Raimundo José, um cantor que vem despontando e já teve vários CDs gravados. O Raimundo José aqui canta a primeira música com Alana Bittencourt, do Lupicínio Rodrigues, exemplo na pedida ainda, do Vitor Simon. Raimundo José dá um show nesta interpretação, que ainda vamos atender o Moacir Crema, que reside aqui em São Carlos e que há meses passados havia solicitado esta música. Bom dia, café! Deixa o sereno da noite molhar teus cabelos, que eu quero enxugar, amor. Vou buscar água na fonte, lavar os teus pés, perfumar e beijar, amor. É assim que começam os romances, e assim começamos nós dois. Pouca gente repete essas frases um ano depois. Deixamos estar a meu lado, deixamos vivemos brigando. Mas quando eu chego cansado, teus braços estão me esperando. Esse é o exemplo que damos aos jovens recém-namorados, que é melhor se brigar juntos do que chorar. Teus braços estão me esperando. Esse é o exemplo que damos aos jovens recém-namorados, que é melhor se brigar juntos do que chorar separados. Que a gente toma e que tem o doce aroma dessa terra primaveril. Bom dia, café. ouro verde esperança, que a brisa beija e balança nas manhãs do meu Brasil. Bom dia, café, bronzeado e moreno, meu cafezinho pequeno, que gostoso que você é. Bom dia, café, de manhã que coisa louca, delicia nossa boca. Bom dia, ó meu café. Soca, soca, soca, pilão. Avaracia, acelera na mão. Soca, soca, soca, pilão. Avaracia, acelera na mão. Soca, soca, soca, pilão. Avaracia, acelera na mão. Soca, soca, soca, pilão. Avaracia, acelera na mão. Bom dia, café. É o café que a gente toma e que tem um doce aroma. Essa terra primaveril. Bom dia, café, ouro verde esperança, que a brisa beija e balança nas manhãs do meu Brasil. Bom dia, café, bronzeado e moreno, meu cafezinho pequeno, que gostoso que você é. Coisa louca, delicia nossa boca. Bom dia, ó meu café. Soca, soca, soca, pilão. Avaracia, acelera na mão. Soca, soca, soca, pilão. Avaracia, acelera na mão. Soca, soca, soca, pilão. Avaracia, acelera na mão. Soca, soca, soca, pilão. Avaracia, acelera na mão. Bom dia, café. Cafezinho aí, tá? Cafezinho gostoso do Brasil. Brasil! Café gostoso demais. Manhã, tão bonita manhã. Em seu rádio, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, vamos para o nosso intervalo e na volta vamos enfocar ele revivendo sucessos do rei da voz, Francisco Petrônio.